E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal. E no episódio de hoje eu quero falar um pouco sobre o 5G, até porque recentemente teve a notícia aí de que o 5G finalmente foi levado a leilão e agora a gente vai entender mais um pouco mais sobre essa tecnologia, um pouco mais sobre esse leilão e o que a gente pode esperar aí pela frente com relação às redes móveis de nova geração aqui no Brasil. Mas antes, gostaria de pedir para você deixar o like aí embaixo, se inscreva no nosso canal e compartilhe para aqueles que vocês acham que vão gostar de saber de notícias de tecnologia, ciência e tudo mais que envolve esse mundo de inovação aqui no canal. Beleza? Então vamos para a notícia. Bom, a notícia é que nessa última quinta-feira e sexta-feira, respectivamente dia 4 e 5 de novembro, foi posto a leilão as faixas de frequências que serão alocadas para o 5G aqui no Brasil e então são definidas, portanto, quais são os limites de funcionalidade do 5G aqui no país. E antes de entender um pouco sobre a notícia, vamos entender um pouco sobre a própria tecnologia de redes móveis de quinta geração, culminando finalmente no leilão e para entender o que exatamente foi acordado aí nesses dois dias da semana. Então vamos dar uma olhada. Primeiramente, vamos entender o que é o 5G e fazer, óbvio, uma alusão com o próprio 4G para ver qual que é a diferença. Bom, o 5G, para se diferenciar do 4G, a gente está sempre buscando um incremento de velocidade nas nossas redes móveis, né? A gente está buscando novas tecnologias que permitam que a gente obtenha nos nossos dispositivos, tipo celulares e tablets, uma conexão tão rápida quanto, ou mais perto disso, de uma conexão cabeada, que a gente sabe que é bastante rápido, especificamente se for de fibra ótica. E para a gente obter essa velocidade, a gente precisa pesquisar, fazer ciência e até finalmente entender algum método que seja não só rápido, como também efetivo. Afinal, você tem que deixar aquele método viável para comercialmente ser aplicado ao longo das regiões, ao longo de um país, né? Então, como isso for feito? Bom, aqui existe um trade-off que a gente precisa entender, que é o equilíbrio entre velocidade da internet e o alcance da internet. Infelizmente, faixas de velocidade mais alta geralmente estão atreladas a um alcance mais curto. Você pode testar isso na sua casa dependendo do seu modem de Wi-Fi, do seu roteador Wi-Fi que você tem aí na sua casa. Modelos mais recentes conseguem entregar uma internet Wi-Fi de 2.4 GHz e ao mesmo tempo uma de 5 GHz. Se você for fazer o teste, pode ver que a 5 GHz ela tem uma velocidade muito rápida. Porém, se você se afastar um pouco do roteador, você já vai conseguir ver que o sinal começa a cair drasticamente. Ao mesmo tempo, se você se conectar a uma rede de 2.4 GHz, você vai ter uma velocidade um pouquinho menor, mas o alcance um pouco mais elevado. Você vai poder se locomover ao longo da sua casa, chegar um pouco mais longe do roteador comparado à de 5 GHz. Ou seja, quanto maior a frequência e, consequentemente, a velocidade, que também está atrelada à frequência, né, a velocidade de download, de upload, de arquivos, quanto maior é essa velocidade, quanto maior essa frequência, menor é o alcance daquela onda eletromagnética que permite que você troque esses dados. A mesma coisa acontece numa rede móvel, ou seja, trabalhar com velocidades maiores, e geralmente isso é feito ao trabalhar com frequências maiores, vai acabar que você vai ter que ter um alcance muito reduzido de cada antena. Então, se você quiser pegar uma área maior de abrangência, né, toda uma cidade, toda uma região, você precisa necessariamente de mais antenas, porque como cada antena tem um alcance curto para dar uma velocidade maior, você vai precisar de mais antenas para cobrir toda uma região. É mais ou menos isso que o 5G faz. O 5G ele trabalha com três faixas de frequência. Uma frequência mais baixa, mais próxima ali do que a gente entende do 4G, mais próxima do que se trabalha com 4G. Uma frequência intermediária e uma frequência maior. A ideia aqui é que exista um equilíbrio entre essas frequências para que você, em alguns pontos, você não precise ter tantas antenas, então você trabalha com uma frequência menor, mas ao mesmo tempo você pode abranger uma área maior. Ao mesmo tempo, você tem equipamentos de média frequência alocados em pontos mais estratégicos para ter esse sinal um pouco mais garantido, e os equipamentos de altíssima frequência em locais muito específicos onde existe um tráfego maior de pessoas, por exemplo, em estádios, centros de convenções e por aí vai. Então aqui a gente está trabalhando com uma estratégia de uma alocação de recursos com base nessas três frequências. E a ideia é que assim a gente consiga atingir velocidades de até 10 gigabits por segundo, no caso de trabalhar nessas altas frequências, que é praticamente equiparável a uma internet cabeada. Então a gente vai ter uma velocidade muito grande ao utilizar uma rede de maior frequência. Aqui no Brasil, essas três faixas serão seguintes. Para essa faixa mais baixa, a gente vai trabalhar em 700 MHz. Na faixa intermediária, a gente trabalha com 3,5 e 2,3 GHz. E nas faixas mais elevadas, 26 GHz. Essas são as faixas que foram leiloadas no dia 4 e no dia 5 e que foram divididas ali em caráter regional e nacional para operadoras do Brasil. Aqui vale dizer também que no caso desse leilão pode haver divisão de blocos dentro dessa frequência, então mais de uma operadora pode trabalhar numa determinada frequência, e ainda mais se você dividir por regionalidade. Então talvez com uma frequência de 2,3 GHz lá no norte do país, seja uma determinada empresa que trabalha com aquela frequência, enquanto outra ou outras empresas trabalham com essa mesma frequência, só que em outro ponto do país, por exemplo, a região sul. Agora, o que que essa internet de 5G, com essas três faixas de frequência, com essa tecnologia que vai permitir maiores velocidades, quais são as principais funcionalidades que a gente obtém ao utilizar essa nova tecnologia? Bom, o site do G1 compactou, através de um gráfico, umas informações bem interessantes sobre o que a gente pode esperar do 5G em termos de funcionalidades de novas tecnologias. Em primeiro lugar, existe uma palavra que vem se falando cada vez mais, principalmente com o advento do 5G, que é o Internet das Coisas, ou IoT, do inglês Internet of Things. A ideia aqui é que muitos aparelhos, não só os nossos celulares e computadores, mas também nossos relógios, nossos óculos, tudo vai estar mais ou menos conectado na internet de alguma forma. Isso significa que esses aparelhos vão ter uma tecnologia embarcada que vai permitir uma comunicação entre esses aparelhos para ter uma funcionalidade um pouco mais abrangente em termos de capacidade de uso. Então aqui, um infográfico do G1, ele fala de relógios, pets com coleiras conectadas, caso o seu animalzinho acabe fugindo, você possa rastreá-lo, ou então que ele se conecte com o seu celular para você poder saber onde ele está, chegar novas informações. Os próprios carros autônomos, que com a tecnologia sendo desenvolvida dos carros elétricos, dos carros que podem se dirigir sozinhos, a gente vai ter possivelmente uma economia baseada em carros autônomos, onde você vai pedir um Uber e não vai ter motorista. Esses carros podem chegar para você ou trabalhar para você, se você tiver esse carro, e mandar ele trabalhar para pegar pessoas. Drones para entregas, como fala aqui no gráfico, né, para você poder levar de uma forma mais rápida os alimentos. Tudo conectado nesse sistema onde tudo está conectado, cada equipamento pode estar conectado à internet, inúmeras outras funcionalidades, né? Imagina iluminação pública que é completamente monitorada ali numa central através da internet, ou um próprio sistema elétrico está conectado de uma forma inteligente, né? O smart grid que a gente fala, conectando energia solar, energia eólica, cada casa pode fornecer sua própria energia e ter uma interconexão entre todos esses dispositivos para poder ter esse intercâmbio de informações e então desenvolver novas funcionalidades para esses equipamentos que se comunicam entre si. Então tá aí uma das grandes funcionalidades do 5G. Fora, claro, a ter altas velocidades disponíveis no nosso celular, às vezes até mesmo você esquecer contratar uma internet cabeada, se você tiver o modem 5G, talvez seja o suficiente para suas necessidades. Claro, toda a indústria 4.0, que é um vídeo que eu ainda quero fazer aqui no canal, se você gosta dessa ideia, deixa aí o comentário. Mas toda a indústria 4.0, baseada em serviços, baseada em energias renováveis, baseadas no 5G, pode se desenvolver através dessa hiperconectividade das coisas, que obviamente tem problemas associados a compartilhamento de dados, privacidade e segurança, mas isso também tem que ser discutido, como eu falo em quase todo vídeo aqui, nem toda tecnologia está segura para ser usada de qualquer jeito, então com certeza tem que ter regulamentação nesse caso. Mas aqui a gente só está trabalhando com possibilidades. Bom, e aí como foi feito esse leilão? Então foram baseados nessas frequências que eu falei, né? 700 MHz, 2.3 GHz, 3.5 GHz e 26 GHz. Vou deixar o link aqui embaixo com os resultados desse leilão, quem que efetivamente conquistou cada faixa de frequência, né? Tudo vai estar linkado aí embaixo. Uma coisa interessante de ser falado é que não só as operadoras clássicas de telefonia estão competindo pelo 5G, ou seja, não é só a TIM, Claro e Vivo que estão trabalhando nesse leilão, mas também empresas, obviamente, de serviços de telecom, provedoras regionais de internet, mas aí que entra uma questão bem interessante, que é a fornecedores de infraestrutura, empresas de hardware e fundos de investimento. Então a gente vê que o 5G ele tem uma capacidade muito grande de ser utilizada, né, para caráteres comerciais e até pessoais, quando ele finalmente estiver disponível para o público, né? Então a gente vê que tem muita gente interessada, e não à toa, afinal essa tecnologia tem um poder de revolucionar, né, o caráter industrial da nossa sociedade hoje, ao trazer essa nova revolução industrial, que é a indústria 4.0, como eu falei, e que então tem grandes chances de trazer inúmeros avanços tecnológicos aqui para o país. E o que eu espero, obviamente, é que esse avanço tecnológico venha também com caráter social, através de políticas de incentivo à adição de internet nas escolas, por exemplo, para auxiliar o aprendizado das nossas crianças e adolescentes, que essa tecnologia também seja utilizada para o desenvolvimento científico de novas tecnologias, de novas descobertas científicas, e também que venha como uma tecnologia agregadora para incentivar a construção de novas empresas, para o desenvolvimento de novos mercados de trabalho, para a criação de novos empregos e para o desenvolvimento social e sustentável da nossa sociedade, que é o que a gente mais precisa hoje em dia. Qual que é o futuro do 5G para o nosso país? Bom, tendo esse leilão agora, a previsão é que o 5G comece a ser ofertado em julho de 2022. Isso nas capitais, mas com previsão de ser ampliado para as demais cidades até 2029. Uma coisa interessante é que esse leilão do 5G vai permitir também a ampliação do próprio 4G para locais que ainda têm um pouco de deficiência dessa tecnologia no país. Então, o 5G vai entrar como um aliado ao 4G, e o 4G vai se expandir para outras cidades onde a abrangência é um pouco mais deficitária, e o 5G vai então vir nas capitais para depois ser ampliado ao longo do país. É claro que isso é uma tecnologia, como eu falei, que precisa de muitas antenas, precisa de uma infraestrutura muito boa, então é uma tecnologia difícil de ser implementada, né? Você precisa de muitas antenas, muitos pontos, em pontos específicos da cidade, para abranger essas três faixas de frequências nos pontos mais delicados onde elas têm que estar. Então é claro que é difícil de fazer essa logística, então a começar pelas cidades maiores do país, mas como falei, o interessante é que a gente mantenha-se atento de que essas tecnologias cheguem em todos os pontos do país, nos pontos mais cruciais e nos pontos onde o desenvolvimento delas é crucial para o caráter social daquela região, né? Então, as perspectivas são boas, eu particularmente estou bem ansioso para a vinda do 5G. Aparelhos que usam 5G estão surgindo agora também, né? Os celulares que são capazes de receber o 5G estão chegando por agora, eles não são corriqueiros. Então é uma tecnologia que ainda vai demorar para chegar no seu ápice. Então eu estou muito ansioso para saber como é que vai ser o 5G na vida das pessoas aqui no Brasil. Eu espero que seja muito acessível, espero que seja realmente como prometem de ser, altíssimas velocidades e essa alta conectibilidade entre aparelhos, que acho que tem muitas funcionalidades para serem pensadas com isso. Bom, é isso que eu tinha para trazer hoje, gente. Agradeço vocês que ficaram até aqui. Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e compartilha nas suas redes sociais esse vídeo. É isso aí, até mais.